Abjet 6749, decolou ao 03, chame o controle 1980, tem um voo em um bom dia. 1980, obrigado, um excelente final de semana a todos aí, tudo de bom. Controle, um excelente dia, Abjet 6749, decolou na sua escuta, se possível voa Gené. Usado VAR Dael, 6749, suba 340. Dael 340, obrigado, bom dia. Zero, tá livre o ingresso, chame alinhado, pronto na 17. Zero, tá livre decolagem da 17, o vento é de 310 graus com 2 nós. 76700, decolou ao 09, chame o controle em 1980, termo voo e um bom dia. 19, muito obrigado. 00, decolou na sua escuta. E 700, 340, Dell Transição Black. Aero Blast 349. 6749, chame agora Recife no 288, alternando no 3325. 6749. 288, 3325, obrigado, bom final de semana, aquele abraço. Comente, até a próxima. É. Chame agora Recife no 288, alternando no 3325. 288, 3325, obrigado, bom dia.